Hoje é dia 30 de maio de 2022 e este é o episódio 197 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Corujinha. Olá, Corujinha. Olá, Diogo. Como estás? Estou bem, estou bem. E o Lavoisier, ça va? Ça va, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito bem, muito bem. Então, menos a apresentação do Diogo. Reparaste que ele disse exatamente a mesma coisa que tinha dito há bocadinho. Estou bem, vírgula, estou bem. Pronto. É coerência, pai. Falta mais coerência no mundo, acho que é isso mesmo. Muito bem. Ok. Então, Monsieur Lavoisier, o que é que transformou esta semana? Lavoisier, então. Lavoisier. Ah. Não faz mal, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu cheiro-me que esta, vá. Isto vai ser a frase do episódio. Vais passar a vida a repetir essa porcaria. Vá. É verdade. Com mania que és estrangeiro e assim. Nada se perde, nada se cria, tudo coisa. Terceira vez, vou fazer risquinhos aqui no papel. Pode ser que faças bingo agora. Tem que fazer a linha primeiro. Ah, é verdade. Mas desculpa, qual era a tua pergunta? O que é que andaste a transformar esta semana? O que é que eu andei a transformar? Pá, estive a praticar alquimia e transformei Ubuntu para Raspberry Pi em Ubuntu para Raspberry Pi, mas com LXDE em vez de GNOME. Ok. E basicamente foi isso. Então meti na cabeça que queria instalar a nova versão do Ubuntu para Raspberry Pi, só para dar umas voltinhas, ver como é que aquilo funcionava e tal. Consegui, muito lindo. E eu pensei, pá, mas tu queres ver que eu vou conseguir usar isto no Raspberry Pi 4 com 4 GB de memória? E aquilo até corre mais ou menos, mas não, e até tive um momento em que eu disse, é pá, espetáculo, vou mesmo poder usar isto assim, vai ser ótimo, e aquilo... engasgou. Engasgou, parou, congelou, ficou a olhar para mim, parado, durante 10 minutos, tive de mandar aquilo abaixo, tentei outra vez, a meia sessão, mesma coisa, e então decidi, pois, ok, se calhar foi esticanço. Fui buscar o LXDE, instalei-lhe o LXDE por cima e agora, espetáculo! Espetáculo, está tudo a funcionar. Ou seja, fizeste camadas? Sim, ou substituíste? É o Ubuntu. Não substituí, é o Ubuntu. E pus o LXDE em cima como interface. E depois, quando vou fazer login, só tenho de escolher qual é o... Okay. Escolho o LXDE. Ou seja, está lá o equipamento todo, está lá a maquinaria toda, simplesmente está, pá, um grande motor de um grande da Ferrari, com suspensão toda XPTO... E pá, o interior todo de luz, mas pus uma carroceria de um Trabant em cima. Ok. Não, parece um Trabant, mas é um Ferrari. Resulta, não é? Pronto. Faz-te feliz. E faz-me feliz. E resulta, está feito. Pronto. Alguma, é assim. Alguma coisa que queres deixar de nota de, sobre alguma coisa que gostaste em particular ou que desgostaste em particular? Não, eu gosto de tudo. Gostei de tudo, está ótimo, está lindo, está rápido, está eficaz, está eficiente. O Raspberry Pi ali a bombar nas horas. Tenho apenas só um pequenino, problema assim, pequenino, assim, insignificante, assim, coisa pouca. Aquecimento? Não, aquecimento espetacular. Então com o LXDE ainda menos. É só que tudo o que são snaps não aparecem no LX menu. No menu... de navegação das aplicações do LXDE não aparece nada, tudo o que é snaps não aparece nada, não tenho atalhos para snaps nenhum, ou seja, se eu quero correr um snap, tenho de ir ao terminal escrever aquilo, tenho de arranjar uma maneira de automatizar a coisa. Deve faltar no LXDE alguma automação para fazer isso. Pois, é possível que ninguém ainda se calhar se preocupe em fazer isso, então... Pois, é altamente provável. Ou então existe e eu não sei. Falta de um pacote qualquer. Eu acredito que a integração já esteja feita, mas como, ou seja, como tu instalaste por cima, se calhar falta-te lá o LXDE, traço, snap, suporte, plugin, cenas, coisas. Eu tenho sérias dúvidas que seja isso, pelo simples motivo que o LXDE em Ubuntu, portanto, o Ubuntu já não usa o LXDE. E quem se preocupava com fazer as integrações do LXDE em Ubuntu era a equipa do Ubuntu. Assim sendo, pode ser, a mim parece-me mais que é uma coisa que está mesmo em falta, que não foi feita, porque não sendo um pacote do main, A equipa sim, do também Ubuntu parece. Também não fez. E pelo que eu vi esta semana, não há ninguém a manter ativamente o LXDE no Ubuntu. Portanto, ele é integrado automaticamente e os bugs são corrigidos durante a fase de desenvolvimento da release, mas após isso não é ativamente mantido. O que vier do Debian automaticamente que alguém ponha para lá vem, mas não há ninguém no Ubuntu a manter ativamente. A vantagem é que o LXDE é relativamente pequeno e simples, e por isso não tem frequentemente grandes bugs para ser corrigidos, nem bugs de funcionais, nem de segurança. Portanto, também não tem um impacto muito grande nos utilizadores. É triste. Mas pronto, o LXDE é o avôzinho que as pessoas vão ver ao lar de 15 em 15 dias, não é? Está lá esquecido. Mas de 15 em 15 dias não está esquecido de todos. Os que estão esquecidos são aqueles que nem sequer lá vão. São visitados, que têm, infelizmente, há bastantes. Sim, sim. Pois. Menos quando morrem, mas depois cheira-lhes à herança e às partilhas e não sei o quê, e aparece toda a gente. Mas não é sim, sobre os isso amigos que de longa data. Podcast versa. Portanto, pronto. Desviei a conversa rapidamente. Exatamente. Olha, então eu, quando o Miguel disse que ia fazer esta experiência, eu fiz uma experiência parecida. Espera aí. Miguel, mas foi uma experiência ou foi um assunto sério? É que eu pareci que foi um assunto sério. Não foi uma mera experiência. Não, é um assunto sério. Mas começou como sendo uma experiência, não é? Espera aí, pessoal, para tudo. A LXDE não é só para as férias, é para o resto da vida. É para a não vida, deixo, pois, claro. Eu não deixo o interface do Ubuntu na rua quando vou de férias. Não se abandona o interface. Não é do LXDE que eu estava a falar, eu estou a falar da instalação no Raspberry Pi 4. Ah, a instalação Raspberry Pi. Claro que sim, um Raspberry Pi não é só para as férias. Pronto. Mas eu resolvi fazer uma experiência e instalei o Ubuntu num Raspberry Pi 4 de 8 GB. Sempre mais umas pinguinhas que os outros. E então, e que tal? Porque era o que eu tinha. 2 GB porque era o que eu tinha. E aliás, também tinha um de 4, mas estava ocupado com outra coisa e não dava jeito de experimentar. Mas comecei com o de 8 e correu bem. A performance não é o rei da performance, mas é um sistema que, para uma utilização ligeira de desktop, serve perfeitamente. Define ligeira. Para ver e-mail, ver sites, ver vídeos no YouTube, fazer uns documentos no LibreOffice. Quando quer dizer que não é ligeira, quando queres começar a fazer coisas como virtualização e essas coisas muito intensivas, okay, em termos de performance, aí há claramente limitações, mas para utilizações ligeiras dá perfeitamente, para um dia-a-dia e para coisas simples dá perfeitamente. Não é o rei da performance, obviamente. Não vi nenhum engasganço, como o Miguel viu. Se calhar aqueles 4 GB de RAM fazem alguma diferença. ou algum software que ele tem que eu não tinha instalado e que causou aquilo. Ou algum bug que entretanto foi corrigido, porque eu também instalei o Ubuntu um ou dois dias depois dele. E pá, sim, funciona. Agora eu não cheguei a instalar depois disso no 4 GB, porque achei que pela experiência de 8 GB que seria provável que em 4 GB já fosse sofrível. Acho que o 8 GB é o limite. Pelo menos olha o que meu não, limite. Aquilo... Com a utilização que eu lhe dou, 4 GB chega e basta, porque eu uso no máximo 2 GB. Sim, mas estás talvez, a falar não, de usar o LXDE, não é? Eu não. De sim, facto, no Ubuntu standard. Mesmo assim, com o GNOME, não notei assim uma utilização por aí além. Não encheu aquilo. Assim começas a usar o Firefox a sério, começas a encher. E era normal que encha, e é expectável e desejável que encha, porque a RAM é para ser usada, porque a RAM é sempre mais rápida do que os acessos ao disco. Portanto, algo que está em RAM é algo que vai sempre funcionar mais rápido. Portanto, tu és aquelas pessoas que não gosta de desperdiçar RAM, não é? Já que comprei 8 GB, é bom usar tudo. Para usar, exatamente. Sou eu e os kernel developers. Tu és aquela pessoa que vai ao restaurante e se não acaba a refeição, vira-se para o empregado e assim, olha, traga-me uma caixinha para levar aqui os restos, faz favor. No caso não sou nada disso. Que eu paguei, não, mas, é para levar tudo. Até acabar de comer a última azeitona. Também não. Nem que sejam 5 da tarde e as pessoas já estejam a querer pôr as mesas para o jantar. E o Diogo está lá ainda, não, paguei isto tudo, a dose era com isto. 17 azeitonas é o que eu tenho que comer, só comi 16. A cena que, em que eu sou mais picuinhas nos restaurantes é que eu não gosto de buffets. Não gosto? Sério? Não. Acho que isso estava um episódio inteiro. Pronto. Mas queres elaborar em 30 não. segundos? Só para a gente não ficar aqui nesta expectativa? Não preciso de 30, eu pago é para ser servido, não para eu ir trabalhar. Ah, ok, pronto. Ok. Então percebo. Então rodízios na Tanto boa. Rodízios, ou seja, o buffet, rodízios não, quando a carne vem à mesa, tranquilo. Também não sou muito apreciador, mas é funcional. O rodízio é o equivalente do quê? Do swap no disco? Não sei. Vamos pensar nisso para o próximo episódio. Acho que é mais assim. Eu não consigo responder assim também. Exatamente. Mas Tiago, podes responder-nos o que é que andaste a fazer esta semana? O que é que eu andei a fazer esta semana? Claro que sim. Por motivos que não posso explicar nesta altura, mas estive a olhar com alguma atenção para um software de notas que se chama Logsec. Uhum. E fiquei muito contente, só que das duas uma, ou as minhas skills ao nível de Git não são suficientes, ou há ali uma magia negra qualquer que, para aquilo servir os meus propósitos, tenho que fazer uma coisa básica, que é... Ou seja, há uma funcionalidade que o Logsec tem que é fixe, que é tu fazeres commits com intervalos regulares na própria aplicação. Sempre que fazes alterações nos teus ficheiros, consegues estar a fazer commits para teres ali algum histórico das alterações que fazes aos teus ficheiros. Uhum. Que é uma coisa que para mim me serve perfeitamente e que me evita ter que usar a Nextcloud, isto prevendo... que a Nextcloud, usada por várias pessoas, e é uma coisa que eles dizem, malta de Logsec diz, que é, tenta não abrir duas instâncias ao mesmo tempo, é porque eles sabem perfeitamente o molho que aquilo pode dar. Uhum. Numa Nextcloud, que aquilo é sincronizado em tempo real, é molho vezes dois. Portanto, houve uma parte que foi instantânea, que é, tu chegas, ativas uma opção, de 60 em 60 segundos tens um commit das tuas alterações, e eu fico satisfeito com isso. Qual é o problema? O problema é que eu quero que o push para um repositório remoto seja feito também de forma automática. Não queria fazer um cron job, queria fazer um post-commit hook. Não sei se já usaste isso alguma vez, já. Diogo. Já não usei há uns tempos, mas já usei, sim. Pronto. Não sei se alguma vez o fizeste para fazer push dos teus commits locais. Sim. Pronto, então vais ter que certamente me explicar qual é a tua receita, porque eu fiz exatamente isso e os commits continuam a ficar locais e não são empurrados para o meu... Eu já não me lembro, portanto vamos ter que ver isso, porque já não faço há tanto tempo para não me lembrar disso. Eu fico confiante com os teus sábios ensinamentos, portanto acho que o problema vai ficar resolvido com a tua ajuda. Eu chego ao ponto de... Eu questionei o próprio hook... e fiz aquela coisa básica que se faz, que é, pões um print, pões um echo no script do hook, pronto, para ver que aquilo está a funcionar, e a parte ridícula é que tu tens, ou seja, o echo funciona perfeitamente, portanto, a cada commit que eu faço, o post-commit funciona perfeitamente no echo, a linha anterior, que é um git push, se for executado, ou seja, se eu executar o script, também funciona, mas por algum motivo, quando é hooked, não funciona a linha do push. Portanto, este é o grande, grande mistério. Já tinha saudades. Acho que já passei por isso. Acho que já passei por isso também. Pronto. É por isso que eu acho que estou em boas mãos. Portanto, não será certamente para este episódio, não é? Pelo menos durante o episódio, mas tenho esse pequeno problema. Isto porquê? Porque eu acho que até estava a falar com alguém, a pessoa que me introduziu, que me pôs o bichinho deste Logsec. Eu digo pôs o bichinho porque eu já tinha olhado para o Logsec aqui há uns meses, mas aquilo na altura não me cativou por vários motivos, certamente. Eu não demorei muito tempo até o descartar. Nesta altura, falei com a pessoa e a sugestão natural é fazeres um cron job, não é? Ou similar, mas eu queria uma coisa que fosse explotada por... Pá, pelo commit é o que faz sentido, ou seja, quando tens commits aquilo acontece, não faz sentido eu ter um cron job que corre, nem que seja de hora a hora, no meu computador, quer eu esteja a usar um software, quer não esteja. Estou a falar de um desktop, não estou a falar de um servidor, portanto, faz todo o sentido, pelo menos para mim, esta... esta condição. Sim, sim. Mas em termos de notas, parece-me muito interessante. Tem uma parte que me agrada bastante, que é a parte de as notas puras e duras estão em ficheiros Markdown, portanto eu posso sempre usar aquilo onde me apetecer sem estar trancado a um software específico, não é? E a amassada que tu tens quando sais de uma solução de teres que exportar os teus dados ou... Portanto, não existe isso, portanto, aquilo são ficheiros Markdown que podem ser... ou seja, eu posso pegar nos ficheiros Markdown que uso agora para notas e tê-los diretamente nos meus blocos, nos meus... Aquilo tem um conceito, eu não me lembro do nome daquilo, uma espécie de notebooks, onde eu posso juntar os ficheiros que já tenho atualmente, porque a delícia de tu teres ficheiros standard é que podes usá-los em múltiplos contextos. Mas pronto, olha, andei por aqui, ainda não estou 100% satisfeito, acredito que esta parte do push seja resolvível, mas neste momento ainda não é, e entretanto, como isto é feito de as semanas muitas vezes são feitas de fracassos e de sucessos, aqui há uns tempos falei que tinha feito uma que tinha sido convidado para desenvolver uma solução que fosse de partilha. Não é bem uma partilha comunitária, mas é uma coisa aproximada a isso, de redes WireGuard, de servidores de redes WireGuard. Eu não, aquilo, ou seja, aquilo era um desafio que me foi lançado, mas que era uma prenda que eu ia oferecer a alguém. Nesse sentido, queria oferecer a prenda da maneira mais simples possível em termos de código, não queria que fosse uma coisa feita configurada manualmente, para poder dotar a pessoa a quem eu vou oferecer essa prenda De plenos poderes para poder gerir a coisa dali para a frente. É por isso que é uma prenda que se oferece, não é alguém ficar dependente de mim, nem a pessoa ficar dependente de mim, nem eu ficar agarrado a sempre que seja preciso alterar alguma coisa, a pessoa ter que me chatear para fazer isso. Portanto, aqui tem um desk. Exatamente, não quero. Nesse sentido, tentei fazer, ou seja, basicamente a forma era muito simples, era ter um LXD host com uns quantos containers lá dentro, e cada container teria depois a sua própria instância de WireGuard, que era gerida de forma independente. Inicialmente comecei a fazer tudo no... usei o Ansible, já falámos aqui algumas vezes sobre Ansible, para poder, lá está, usando apenas um stack de variáveis, e usando, ou seja, com três ou quatro linhas num ficheiro, a pessoa a quem eu ia oferecer esta prenda ia conseguir lançar uma nova instância de WireGuard pronto a funcionar. Até aqui tudo bem, até que eu percebi algumas limitações, neste caso do Ansible, para gerir, e isto é um conselho que eu deixo a quem nos ouve, que quem usa, ou quem está a pensar em gerir... containers de LXC ou de LXD com Ansible, aquilo é giro a criar, mas não é giro a manter. E normalmente quando nós usamos uma ferramenta como o Ansible, queremos que a manutenção seja confiável. Ou seja, chegas a um ponto em que tu crias um container LXC tranquilamente, mas se lhe fizeres alguma alteração, essa alteração a partir do momento em que o container está criado não é considerada, é ignorada. Portanto, quando tu fazes uma alteração no teu código Ansible e estás a contar que a magia continua a acontecer, ela não acontece. E isso, para mim, preocupa-me, porque quando ofereces uma prenda, queres que a prenda funcione, não é? Queres que... Portanto, olha, ele não conserva, não... ele não consegue alterações, ele não considera alterações que tu faças ao estado do algumas contra... alterações sim, mas há um conjunto alargado de alterações que ele, por isso, simplesmente ignora. Ou seja, a partir do momento em que tu dizes eu quero um container com o nome B, se não existir, ele cria de acordo com o que tu tens no código, até aqui tudo bem. Mas se daqui a uma semana tu precisares fazer uma alteração mínima ou naquele container ou em todos os containers, podes querer fazer uma alteração conjunta em todos os containers, é para isso que serve este tipo de ferramentas também, não é? Que é para tu conseguires ter configurações consistentes e escalar, exatamente. Essa alteração não acontece, ou poderá não acontecer, lá está. Depende, há umas que acontecem, outras que não acontecem. Ou seja, quando as dúvidas são muitas e quando tens que pensar muito, se calhar está na altura de pensares em procurar uma alternativa. Portanto, e foi isso que eu encontrei. Ou seja, aquilo que eu fiz nesta altura foi considerei os... E se calhar devia ser a forma mais correta desde o início. Eu é que quis usar apenas uma única solução, uma única ferramenta. Ou seja, eu considerei os containers como infraestrutura e tudo o que corre dentro dos containers como... como... Falta-me agora o nome. Mas, ou seja, como configurações. Sim. Não era isto o nome que eu queria, mas como configurações. Como é que eu fiz então? Separei a parte dos containers para serem geridos com Terraform e que funciona bastante melhor do que Ansible para gerir containers de LXC, e uso o Ansible apenas para gerir a configuração dentro dos containers. Sim, também. Portanto, acho que faz mais sentido. Tive que fazer duas bases de código. É um bocadinho mais chato para oferecer. Por outro lado, são dois embrulhos. Portanto, quando em vez de ofereceres uma caixa, ofereces duas. É que o Terraform tem também aquela capacidade de tu, mesmo que tu vás lá martelar o container manualmente, depois fazes um refresh e o gajo vai-te buscar as configurações que tu alteraste e guarda no estado. Depende dos recursos também, depende da API, mas no caso da LXC funciona bastante bem. E pronto, e basicamente foi isto. Ou seja, fechei o capítulo. Tenho os dois embrulhos prontos a entregar, porque nesta altura estou satisfeito com ambos os resultados, tanto a parte que o Ansible faz, como a parte que o Terraform faz. Excelente, excelente. Ok, olha... Espera aí. E além disso, abri a época dos churrascos este fim de semana. Ah! Ou seja, 4 refeições principais, 4 churrascos. Pô, se isso é que foi. Pois é, isto quando se faz, faz-se bem feito, até porque morando num sítio onde eu moro, onde de manhã é capaz de estar um sol resplandecente e à tarde é capaz de começar a chover sem motivo aparente, quando tu apanhas sol, se a natureza te dá sol, tu fazes uma limonada, não é? Portanto, foi isso que eu fiz. Fiz quatro churrascos. Pensava que tinhas feito 4 limonadas. E churrasco é churrasco ou é uma metáfora para uma coisa qualquer relacionada com notas? Hã? Notas? Não, grelhar peixe. Ou... Grelhar peixe... Ou 4 nukes, não sei. Isso é o Diogo. 4 nukes, churrasco é o Diogo. Já vamos ouvir a semana dele. Eu já disse. Além a minha semana. Além do Raspberry Pi, já? Ah, foi. Só isso? Foi só isso. Não compraste nada esta semana? Nada. Nadinha. E... Este não é o Diogo. Sei que ele tem a câmara desligada. Quem és tu e o que fizeste ao Diogo? Exatamente. Olha, o que eu fiz ao Diogo, não sei. Mas sei que tivemos uma sugestão de um dos nossos patronos. Eu, como não pedi autorização para dizer o nome dele, não vou dizer. Ele fez uma sugestão de criarmos uma espécie de dossiê sobre temas, vários dossiês temáticos, em que juntávamos um conjunto de episódios dedicados a um tema e gravávamos esses episódios e ficava como um dossiê sobre esse tema, em que íamos desde as coisas mais básicas às mais complexas sobre esse tema. Pelo que eu percebi das vossas respostas sobre isso no nosso grupo privado de Telegram, acho que vocês... Nossa sala de reuniões. Exatamente. Vocês... Nossa sala de reuniões, que é para dar um ar um bocadinho mais sério. Exatamente. Na sala da direção. A ideia foi bem acolhida. Ainda não sabemos exatamente como fazer isto, nem sobre que conteúdos em concreto, nem eventualmente quando é que o vamos fazer. É algo que vamos ter que planear. Parece-me que agora estamos um bocadinho ocupados com os conteúdos extra para as férias, pelo que provavelmente vai ser algo que acontecer depois das férias. Não sei o que é que vocês... Férias? Sim. Vocês férias? Têm férias? É férias? É verdade. Férias. F-E-R-I... Não, também não sei. Pronto. O que é férias. E pronto, feedback dos patronos esta semana foi este. E temos então o nosso tema principal, que hoje vai ser essencialmente dedicado a snaps. Música dramática. Houve dois posts interessantes no blog do Ubuntu sobre snaps. O primeiro já tem algum tempo. Foi uma análise de performance dos snaps de KDE feita pela Canonical. O Igor, que é já um autor repetido de posts sobre snaps, escreveu mais um artigo em que publicou um resumo do trabalho da Canonical na análise de performance dos snaps da KDE. Ele diz que há uma coisa que é essencial para qualquer aplicação, que é a experiência que o utilizador tem ao utilizar esse software. E isto é algo evidente e que vemos que há utilizadores com razão e outros às vezes sem razão, que têm queixas de algumas aplicações, pelo menos, que estão impactadas como Snap. Queixas? Sim, sim. Quais queixas? Não há queixas. De performance. Não. Camarada, não. Não, está enganado, camarada. Não há queixas. Há observações pouco pertinentes. Não é queixas. Muito bem. Então alguém fez uma observação de que há uma... pertinente. Esqueceste a parte do pouco pertinente. Eu. Pronto, pouco pertinente. Sobre a performance dos snaps. E isto deriva em boa parte, mas não exclusivamente, depende do caso em concreto, mas na generalidade, de os snaps serem um sistema de ficheiros que está comprimido, ok? E obviamente que quando um snap arranca, ele tem de descomprimir o conteúdo e isso demora o seu tempo. E isto, claro, é uma barreira adicional à performance. E que em conjunto com as várias layers de segurança dos snaps podem adicionar a uma experiência que não é a ideal. Mas olha, posso perguntar-te uma coisa? Tu percebes mais disto do que eu. Para um leigo como eu. Eu disse leigo, não disse leigo, atenção. Sim. Por acaso ia perguntar exatamente pronto. Se estava a sentir-te como uma pecinha de leigo. Sim, não pisem, que dói bastante. Ui. Porque é que isso é uma coisa que me intriga? Porque é que os snaps são comprimidos? Qual é alguma vantagem óbvia nisso para além da poupança de espaço? É a poupança de espaço. É só por causa disso? É um bocado estranho, não é? Mas, não é. Mas há uma diferença assim tão sim, grande. Sim, a diferença é, que muito, a compressão... é muito, muito grande mesmo. Consegues dar-me um exemplo? De cor não consigo dar, mas há snaps em que, por exemplo, acho que a do LibreOffice, acho que a diferença chegava mesmo às centenas de megabytes. Centenas de megabytes. Mas Diogo, e também que falas sobre isso, mas quando tu abres o LibreOffice, ou seja, qual for a aplicação, essa descompressão acontece. Uhum. Portanto, durante o tempo em que tens a aplicação aberta, tu tens o espaço ocupado pelo ficheiro comprimido e também o resultado da sua descompressão. Não necessariamente. Então. Porque isto funciona com isso é difícil de explicar, caramba. Mas... Tiago, já estás a fazer perguntas inconvenientes. É verdade. Não foi uma crítica. Não foi. É verdade. É uma pergunta inconveniente. Mas os ficheiros do Snap nunca ficam descomprimidos no sistema de ficheiros. Então ele descomprime para RAM? Ele descomprime para memória em geral, não necessariamente RAM. Já percebi senão porque é que tu gostas muito de ter os 8 GB. Parte fica em RAM, parte... É para ajudar os snaps a descontrair, a descomprimir, a fazer churrasco. Mas se fores ver no teu sistema, tu tens vários sistemas de ficheiros que quando tens o sistema desligado, se por exemplo ligares como o teu disco de root a outra máquina, vais ver que não existem todos aqueles caminhos que existem quando tu corres o teu sistema mesmo e por exemplo que vais um DF, coisas como o Proc File System, coisas como outros o SIS e outros sistemas de ficheiros, e é algo parecido, os snaps usam algo parecido com isso. Ou seja, está lá na sua caixinha, tu desembrulhas quando precisas de usar, voltas a meter na caixinha quando já não precisas. Sim. Mas quando tu tens um problema de desempenho associado à descompressão de uma aplicação que vem comprimida e que é descomprimida para ser usada, uhum. eu continuo com o mesmo problema. Lá está. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uhum. E não há milagres. Ah, bingo! Vês? Mais um risquinho. 4. Agora, se o fecheiro está em SquashFS, e se tu quando comprimido, abres... Não é só em SquashFS, é em SquashFS comprimido. Exatamente. E tu quando abres a aplicação, para ele aceder aos fecheiros vai ter que descomprimir de alguma maneira. E não há milagres, aquilo não fica no Ether. Portanto, ou fica em RAM, ou fica em disco rígido de uma pasta temporária. Fica em vários sítios diferentes. Fica em vários sítios diferentes. Mas eu não vejo mais alternativas do que estas duas. Mas não ocupa permanentemente espaço, é isso que eu queria dizer. Espaço em disco. Mas onde eu quero chegar é, se eu abrir ao mesmo tempo o Firefox e o LibreOffice, aquilo que eu vou poupar em espaço pelo Snap, vou gastar... Não, porque aquilo é um bocadinho mais inteligente que isso. Ele se vai descomprimindo partes conforme precisa. Certo. Não estou a ver como, mas vou confiar em ti, Diogo. Mas pronto. Agora, onde eu quero chegar é, aquilo só te poupa espaço quando está em repouso, ou seja, quando está at rest. Porque sim, se tu fores daquelas pessoas, e tu já falaste aqui várias vezes, tu és daquelas pessoas, eu também sou uma dessas pessoas, que das primeiras coisas que faz quando liga ao computador é abrir o Firefox, é abrir o Thunderbird, ou é abrir o... Pronto, o Thunderbird tu provavelmente não, mas há três ou quatro aplicações que nós abrimos instantaneamente quando ligamos o computador. Na prática, essa economia de espaço, se tu abrires o computador e se abrires logo essas aplicações, é uma coisa que não existe. Porque as aplicações estão constantemente abertas, ou seja, eu ter o meu computador ligado significa que tenho o Firefox ligado, ponto. Eu acho que não me interessa nada que eu tenha um Squash FS comprimido. Há mais nuance aí, mas eu não te consigo explicar tecnicamente o que está a acontecer, mas há mais nuance aí, não só pela forma como ele não está a descomprimir totalmente tudo o que lá está, e também a forma como ele gera isso. Portanto, não há tanta poupança como quando ele está desligado, mas ainda assim há uma poupança. Mas se ele não descomprime tudo, aqui vai descomprimindo à medida que vai precisando, não bate certo com as opiniões inconvenientes de algumas pessoas que dizem que o tempo do clique até que abre a aplicação, a tal descompressão, que é bastante significativo. Eu explico já porquê, se quiseres. Deixa-me só continuar e depois explicas tudo de uma vez, talvez seja mais fácil. Portanto, se não existe uma descompressão total do Snap, o tempo de arranque da aplicação é estranho. Se ele vai descomprimindo e vai precisando, é estranho. Por outro lado, aquilo que se costuma dizer que é, e o Firefox é muito falado neste exemplo, que aquilo que se nota de diferença de desempenho é única e exclusivamente no arranque do Firefox. Uhum. Se ele a seguir com a navegação, ou com a utilização, esquece a navegação, com a utilização do Firefox, se ele está a descomprimir constantemente peças que precisa, ele deveria ter um desempenho inferior. Mas a resposta tem que ver com a forma como cada aplicação funciona. Por exemplo, no caso do Firefox, o Firefox, quando arranca, faz questão de carregar montes de coisas. E isso faz com que montes de coisas tenham sido descomprimidas. E já vamos falar mais adiante sobre isso. Certo. E isso faz com que acabe por ser quase todo o pacote descomprimido. Acontece também com outras aplicações em diferentes escalas. Uma pergunta. Diz melhor. Pode parecer uma pergunta estúpida, mas imagina estúpidas. Que eu, por exemplo... algumas perguntas que eu faço podem ser muito estúpidas. Mas, não estou a dizer que são as do Miguel, mas há muitas perguntas estúpidas também. Atenção, é uma categoria válida como outra qualquer. Tantas. Mas imagina que eu não me importava de sacrificar espaço no disco e gostava de instalar snaps que não estivessem comprimidos. É possível não fazer isso? Posso ter essa opção? Caraças! Não, assim, sim e não. Se quiseres ter montes de trabalho a gerir snaps, tu, em vez de deixares o snap de fazer o que ele faz automaticamente, Em teoria, podes ir pescá-los, comprimi-lo, retirá-lo dentro do SquashFS ou meter para lá automações para usares, montares os SquashFS e acederes às coisas todas. Basicamente, estarias a implementar parte da funcionalidade dos snaps para fazer isso. Porque, apesar de tudo, há vantagem em ter os snaps comprimidos. E é uma vantagem que é vantagem, diria que para a maior parte das pessoas. Se não, para pessoas em que a vantagem é muito pequena ou irrelevante, mas a ponderação que se foi feita é que isto é uma vantagem para gente suficiente para que deve ser este o comportamento dos snaps em geral. Tudo bem, tudo bem. Epá, Diogo, mas já me ajudaste a tomar uma decisão. A partir de hoje vou mudar para Arch Linux e passo a compilar tudo a partir do código fonte. Para ter menos trabalho. Exatamente. Muda para AORs, não precisas. AORs, está ótimo. Não, ele tem que mudar para agora não me lembro, aquela distribuição que era um livro em que tu compilavas tudo, absolutamente Gentoo. Tudo. Não, ainda é mais Gentoo. Que isso. Não, Gentoo não era um livro. Ah, Gentoo... Linux from scratch. Exatamente, Linux from scratch. Ah, maravilha. Pronto. o pequeno almoço dos campeões. Exatamente. Portanto, vamos deixar ter o Miguel aqui durante os próximos 3 meses, não é? Que o gajo vai deixar de ter vir. 3 anos. 3 anos. É porque ele usa um Raspberry Pi. Para fazer aqueles builds em Raspberry Pi. Então, Miguel, o que é feito de ti? Hã? Quem sou eu? Onde é que estou? Em que ano é este? Mas pronto. Com uma barba gigante. Adiante. Então. Diz Miguel. Adiante, a equipa da Canonical, observando isto tudo ao longo do tempo, foi introduzindo melhorias para aumentar a velocidade de arranque dos snaps. E há melhorias entre 30% a 60% na performance do arranque. Ok? E isto, em parte, foi feito introduzindo um novo algoritmo de compressão, um que se adequa mais a aplicações em desktop. Neste caso o LZO, que é mais rápido do que o XZ, que era utilizado anteriormente, e ainda é uma opção, e é a opção por omissão. Mas isto deu logo um feedback muito positivo para muitos utilizadores. Por exemplo, o GIMP, a diferença é mesmo muito grande no arranque do GIMP. No Chromium não foi a única mudança que foi feita para o snap do Chromium, mas também aumentou imenso a performance do rank do Chromium. Portanto, houve já aqui um esforço que foi feito e o Igor escreveu várias vezes sobre isso. Mas o Igor, não estando contente com isto e querendo rever o quanto é que estas melhorias beneficiaram ou não outros snaps, resolveu fazer esta análise dos snaps do KDE. E focou-se nas apps de KDE e na framework, em particular as que usam a framework 5.15 do KDE. E nos snaps com framework 5.15 que estão baseados em Core 20, que é o snap de runtime principal dos outros snaps todos. Portanto, é um snap que tem um conjunto de funcionalidades comuns aos outros snaps todos, para que os outros snaps possam ser mais pequenos, não tenham um sistema operativo inteiro lá dentro, e em vez disso recorrem a este outro snap para funcionar. Ele constata que, de facto, com a utilização de LZO, a performance melhora de forma consistente em todos os arranques em cold boot, e a melhoria para aqueles snaps vai entre 33% a 40%, e no caso dos content snaps, que são outros tipos de snaps que são reutilizados por outros snaps, neste caso, por exemplo, a própria framework do KDE é um content snap, e é um componente que é reutilizado pelos outros snaps do KDE, e aí o impacto vai entre 42% a 67%, de forma também consistente, e isto bate certo também com os resultados que se conseguiu no Chromium. O lado negativo é que, de facto, como a compressão em LZO é de facto menor, há diferenças. Por exemplo, o pacote K-Blocks passa de 4 megabytes para 6 megabytes. É uma diferença pequena, eu diria que negligenciável. O G-Compris passa de 159 para 194. A framework do KDE passa de 337 para 443. Está aqui uma diferença. Por acaso era interessante, quando se analisa espaço em disco, e lá está, quando tu tens um disco rígido com 1 ou 2 teras, uhum. daí estou como o Miguel, eu sacrificava disco sem problema. Agora, yeah. se tu estiveres a falar em correr num XPS 13 que tenha 256 GB de RAM, megas de disco, desculpa, ai o caramba, troquei-me todo. 256 GB de disco rígido, assim exatamente. É que eu ainda... eu não sei como é que alguém sobrevive só com isso, mas ainda é um setup bastante comum. Eu tenho uma máquina, aliás, tenho mais do que uma máquina com 256 só. Pronto, e tu começas a empilhar snaps, e é interessante perceberes quanto é que ocupa de facto o snap, e quando tu fazes um snap install, tu vês o tamanho do snap a chegar-te, e isso... Joga, ou seja, tem aqui um fator que é importante, que é o tempo de download e o tempo de, e o armazenamento daquilo, sim senhor. Agora, acho estranho, da mesma maneira como eu te fiz essa pergunta, Diogo, e estava à espera que tu me tivesse um bocadinho mais de informação, não me desse uma resposta tão vaga, era para mim interessante saber quanto é que o Firefox ou quanto é que o GIMP ou o G-Compris ocupam realmente quando estão em uso. Ou seja, quanto do meu disco rígido é que eu tenho que ter disponível? Porque tu, com um disco rígido de 256 GB, que tenha, e facilmente tu consegues ocupar 150, 180, 200, com softwares com algum tamanho, se tu abriste 3 ou 4 ao mesmo tempo, arriscas-te a encher o disco não. com a tal descompressão. Eu gostava... Mas não acontece. Pois não sei, não tens dados nem eu tenho. Eu posso dizer com anos de utilização de snaps, estou a usar snaps desde do 16.04, quando ainda tínhamos que instalar o suporte para snaps porque ainda não estava pré-instalado, e estou a usar snaps desde essa altura em máquinas em que de facto tem um disco de apenas 256 e não é de todo um problema, nem sequer notas. Quando não tens métricas estás cego, e quando estás cego não podes comentar, e tu, neste momento, nem tu nem eu sabemos, quando abres o Firefox, qual é que é o espaço em disco que passa a ficar ocupado pela descompressão. Pelo menos foi isso que tu me disseste, e é um comparativo que eu gostava possível, de ver, seja... Nem é possível, porque a forma como tu usas e como cada software em si funciona em cada caso específico e com a funcionalidade X ou com a funcionalidade Y é que faz com que haja essa variação. Da mesma maneira como... Pelo que não é possível dar valores absolutos para cada aplicação. Só é possível... Não, mas da mesma maneira como eles fizeram uma tabela comparativa, né, e arranjaram um ambiente de comparação, fizessem a mesma coisa. Mas não é possível, por esta mesma razão que eu acabei de explicar. Porque, porque a forma como tu utilizas as aplicações varia tanto de utilizador para utilizador que o que é válido para um caso não é válido para outro. É algo completamente diferente. Certo. Então é assim, metade do método científico não é possível de ser feito, e é. Por isso é que são feitas experiências assim. Por isso é que são feitas experiências, por isso é que há estatística, porque é que há... Assim, se eles quisessem de facto oferecer-te esses dados, arranjavam uma métrica. No caso do Firefox diziam, abrimos 10 separadores, um com isto, outro com aquilo, e o aquilo ficou ocupado. Pá, arranjavam um ambiente, arranjavam um contexto, arranjavam uma forma de medir. Pelos motivos que eu já expliquei anterior, o disco nunca enche. O disco nunca... Cuidado com essas... Cuidado, por causa dos snaps, nunca enche. Por estarem a correr, não enche. Não enche. Não sabes? Pá, eu tenho literalmente largas dezenas de snaps. Sim, está bem, mas deixa-me acabar uma frase. Deixa-me lá acabar uma frase. Há vários anos a usar snaps. Tenho máquinas em que só uso snaps. É o sistema base e todas as aplicações que uso são snaps. Algumas são bastante grandes. Epá, em 5, 6 anos, um disco de 256 GB que às vezes tem 2, 3 GB livres, às vezes até menos, nunca encheu. Mas o que eu estava a tentar explicar, e estava a esperar um bocadinho mais de ti, eu confesso, é, eu tentei reduzir aqui um bocado mais quando fui buscar o disco rígido, talvez mais pequeno, que tu consegues comprar num computador corrente. Uhum. Agora, se tu falares, e se entrarmos ali no pelouro do Miguel, dos Raspberry Pis, em que muitas vezes os cartões de memória têm 8 GB ou 16, tu facilmente estás à pele. Tu, ou seja, o quanto tu me dizes, mas tenho um computador com um disco rígido de 256 GB. Eu acabei de dizer que tinha um que costuma ter só 2, 3 GB livres a todo momento. Certo. Ocupado com dados. Ok. Certo. E quando abres uma coisa que eu vou... qual é a variação? Não é há variação. Quando tu tiveres uma métrica, não estamos a variação. Na maionese. Não há variação. Até zero. Não estás-me a dizer que uma coisa é descomprimida para éter ou para uma nuvem. Não faz sentido, não. Diogo. O que tu estás a dizer não faz sentido, porque se aquilo tem alguma descompressão, por mínima que seja, não pode ser zero, tem que ser alguma coisa. Não e era é. Essa métrica que eu gostava que existisse. Eu não consigo explicar como é que aquele tipo de sistemas ficheiros funciona, porque não, eu próprio não o compreendo totalmente. Tens aqui o Lavoisier, portanto podes lhe perguntar como é que tu descomprimes uma coisa que não descomprimes para RAM nem para disco rígido e ela é descomprimida na mesma. Não faz sentido. Não, e tu sabes disso tão bem como eu, Diogo. Cavalheiros, vamos lá ver. Há uma explicação lógica para isto tudo, porque neste momento Júpiter e Saturno estão em conjunção na constelação de não mas sei Júpiter quê. Retrógrado e Mercúrio... ou Júpiter? Eu neste momento tenho que recorrer a explicações astrológicas que eu não, também não sei porquê ou como é que as coisas funcionam. Mas é uma coisa que por acaso vou experimentar no Raspberry Pi, só na curiosidade. Atenção, vamos ver, que não tens ferramentas que te digam quanto é que, por exemplo, se quiseres comparar o Snap aberto e fechado, não tens nenhuma ferramenta que te diga qual é o tamanho dele fechado. Mas eu não consigo ver, por exemplo, numa ferramenta de análise de disco quantos megas não. estão a ser ocupados, por exemplo? Não. Pelo Snap, quando está fechado, não. O sistema, a forma de como o kernel funciona, ele diz-te o valor do qual o espaço que ele ocuparia se estivesse aberto. Tudo aberto. Há ali Pronto. Umas magias negras a acontecer a nível do kernel que fazem estas coisas acontecer. E é por isso. E como eu estou a dizer que são magias negras, porque eu não entendo totalmente como é que aquilo funciona. E portanto não vou dizer que entendo, porque não entendo. E isto faz com que coisas que parecem que são impossíveis de acontecer não aconteçam de facto. Então pronto, esta semana vou correr o Raspberry Pi, vou pôr uns diagnósticos a avançar, vou matar uma galinha preta com cachaça na lua cheia. Vais matá-la com cachaça? E ver se consigo. Com cachaça? Claro, não, a cachaça é para mim, a galinha preta é para o churrasco. E depois vou à casa do Tiago, fazemos um churrasco de galinha preta com cachaça. Não desfaças à lua cheia. Não desfaças, não torças as patas com muita, para não moer os ossos, tá? É só o que eu te peço. Pronto, okay. Adiante. Este foi o primeiro post. E a seguir houve outro post, e vou tentar ser mais rápido, do Oliver Smith. Que escreveu sobre o primeiro de vários posts no blog do Ubuntu sobre o esforço que a Canonical está a fazer em conjunto com a Mozilla para melhorar a performance do Snap do Firefox. O Oliver Smith, para quem não sabe, é um Product Manager da Canonical. Ele falou um bocadinho da decisão de que já aqui falámos também, o que é que levou à decisão de se passar para um Snap, e foi uma decisão feita pela Mozilla, à qual a Canonical pelo menos não se opôs. Ou se calhar não pode. Também não pode, porque caso contrário não tinha licença para poder distribuir o Firefox. Pelo menos o Firefox com o nome Firefox. Já falámos aqui amplamente sobre isso. Exatamente. E ele reforça que apesar de tudo, há vantagem nisto. O confinamento, que é algo particularmente importante para uma ferramenta que interage tão... de forma tão intensiva com a internet, e aí é normal que o confinamento seja especialmente importante. Os updates chegam-nos mais rapidamente, e eu noto isso. Por exemplo, quando a Mozilla anuncia uma nova release de Firefox, eu quando vou ver já está instalado, e era comum demorar um, dois dias anteriormente. Portanto, aí, às vezes mais, ou seja, eu lembro de ter o PPA daily não, da Mozilla para poder ter as coisas um bocadinho mais rápido. Eu nunca vi demorar mais de 3 dias. Pelo menos não me lembro de demorar mais de 3 dias, mas chegava a demorar 3 dias. O normal era 2. Que eu agora lembrei-me, a propósito daquela história do espaço no disco, eu agora lembrei-me, os snaps são reversíveis, certo? O que é que queres dizer com reversíveis? Ou seja, tu acumulas no disco um histórico dos snaps nas versões anteriores, sim, se não me engano. Apenas a parte que é diferente. Ah, ok. Está bem. Ok. É incremental. Exatamente. Assim. Certo. Pois que eu comecei a me lembrar isto. De repente, quando começas a dizer uma, duas, três versões e aquilo começa a expandir-se no disco, também é outra a somar a... Bom, mas é só a, sim, diferença. Sim, é só a diferença. Ele não guarda todas também. É? Isso, ele guarda três, se não me engano. A promissão é 3 e é configurável. O valor é configurável. Podes-te por 0. Podes configurar para 0. Ok, ok. Okay. Mas quando removes, faz-te um snapshot, fica um espaço enorme, tanto se não limpas aquilo, isso é que é, sim, também. Mas pode dar a opção. E há mais coisas que deviam fazer em relação aos snapshots para torná-los, uhum, mais usáveis ao utilizador comum. Outra vantagem. Mas posso esperar um bocadinho, Diogo. Eu não funciono só como o advogado do diabo, nem só como o gajo rabugento. Deixa-me dizer-te que o Snap Revert salvou-me o dia 2 ou 3 vezes. A mim já me salvou mais do que isso. Pronto. Mais do que isso. Mas, portanto, lá está. É daqueles casos em que funciona bastante bem. Eu lembro-me de... Havia, na altura em que me faziam perguntas sobre... Como é que se chamava aquela coisa do Windows, para voltar para trás, do... Não sei. Uma funcionalidade qualquer que o Windows tem, que quando instalas um driver ou uma coisa qualquer, ele faz-te ali um... Não é um snapshot, mas faz-te ali um ponto... Ponto de restauro. Pontos de restauro. Okay. E quando pediam opinião sobre os pontos de restauro, eu dizia sempre a mesma coisa, que era, se tu fazes uma experiência sobre um ponto de restauro, sei lá, eu vou fazer um ponto de restauro e agora vou voltar para trás, funcionava sempre. Mas na hora H, quando alguma coisa borrava a pintura, eu não me lembro de nenhum ponto de restauro que me tenha salvo o dia. Porque havia sempre um problema com o ponto de restauro, porque não tinha que ser aquele, tinha que ser o outro anterior, porque depois tinha que dizer não sei o quê. E posso dizer que com os snaps, efetivamente, correu-me bastante bem. Das vezes todas que eu precisei de fazer um revert, funcionou exatamente como era esperado. Pronto, muito ainda obrigado, bem. Snaps, por causa disso. Pronto. Outra vantagem que a Nickel fala é que os snaps vêm diretamente da Mozilla, e portanto há uma maior autenticidade no software. E que é uma vantagem um bocado fanhosa, na minha opinião, até porque podes, por algum motivo, não... Autenticidade? Sim. É a palavra utilizada no blog. Mas na verdade, o que eles queriam dizer com isto era outra coisa completamente diferente e que faz muito mais sentido. É que a Canonical deixa de ter gerir dependências do Firefox. E isso, sim. E aí sim há uma grande vantagem. E há também a vantagem de apenas um pacote funciona em todas as versões do Ubuntu e em todas as distribuições que têm snaps. E aí sim, porque neste momento a Canonical suporta o 14.04, o 16.04, o 18.04, o 20.04 e o 22.04 e ainda o 21.04, uhum, por mais algum tempo. Portanto, seriam muitas versões de Firefox para suportar, e suportar um browser dá mesmo muito trabalho. Aliás, havia mais do que uma pessoa... Quem nos ouve com atenção é o 2110, que é suportado durante mais algum tempo, o 2104. Exatamente, exatamente. Mas pronto, mas há claramente um problema de performance, como já falámos anteriormente, e foram feitos alguns benchmarks, olhando para a performance de arranca frio, e ele é particularmente lento ainda no primeiro arranque de todos. Quando tu instalas o sistema operativo ou instalas o pacote pela primeira vez e arrancas o browser pela primeira vez, ele ainda é mais lento do que quando arrancas apenas após um reboot ou quando inicias o teu dia de trabalho e ligas o computador. E a Canonical fez várias medições, e utilizou, por exemplo, um Dell XPS 13 de 2019, um ThinkPad X240 e um Raspberry Pi 400, que não diz ali, mas ele tinha 4 GB de RAM. Espera aí, há algum 400 que tenha mais do que 4? Acho que eu nunca tinha visto. Pronto, não sei. Com 8 pelo menos não vi. O 400 não é setup único, ou seja, não tem variações, pois não? é aquilo e acabou. Eu nunca vi variações, de facto, acho que só tem mesmo 4. Ah, então exatamente. E tem. É o tecladozinho e está okay. A andar. Nós é até falámos aqui que devia ter mais 4, mas eles nunca fizeram nada diferente daquilo que era o iOS 400 pois, e acabou. Pois. Pronto. Fiquei com a ideia de que eles estavam a querer ver-se livres de chips que eles tinham lá. Não, porque eles tiveram de fazer chips novos só para aquilo. Correu-lhes mal. Estava completamente enganado. Então foi a redução de custos, se calhar. Eu acho que não. Mas pronto. E eles mediram o rank, o primeiro rank, que eles chamaram o Cold Purge. O Cold, que é o rank a frio, e o rank a quente. Que é quando já arrancaste anteriormente o Firefox naquela sessão do sistema. E a diferença é bastante grande. Em alguns casos nós vemos que a diferença é de algumas dezenas de segundos. Não só entre cada máquina, mas também entre cada uma dessas situações possíveis. E depois podem ver no blog os números, mas o pior número deles todos é o do Raspberry Pi 400 em Purge. Difamação. Em que ele demora aproximadamente 38 segundos a arrancar. Ali se foram feitas. Firefox? Sim, pela primeira vez. Um bocadinho. 38 segundos. Quando arranca pela primeira vez. Alice, foram feitas diversas experiências com configurações diferentes, com diferentes releases de Firefox, com o Firefox confinado ou desconfinado, fora do Squash FS, com diferentes perfis de Armor, com Raspberry Pis de 4 GB, com vários portáteis com além daqueles, com hardware ainda mais diverso. E procurar informação em específico sobre a utilização de CPU, quais são as threads que estavam a ser que estavam a correr e que estavam ativas durante mais tempo durante o arranque, o que causa mais input e output, que caches são geradas ou regeneradas quando ele arranca e qual é o estado da aceleração de GPU em cada um destas configurações. Estás a ver que dá para fazer contextos para tirar métricas do Firefox, Diogo? Para casos específicos. Sim, claro, exatamente. Método científico é uma coisa básica. Sim, sim, mas isto não é aquilo que estavas a dizer. Nenhuma destas coisas medidas foi aquilo. Claro, exato. Faltou essa métrica. Se eles tinham pegado nesses contextos todos e adicionado uma métrica que era espaço em disco neste momento... Mas aí não estás a adicionar o fator de utilização pelo utilizador. Que é feito de forma diferente. Sim, está bem, mas é naquele contexto. Se naquele contexto as métricas todas que eles retiraram tivessem tirado também o espaço efetivamente ocupado naquele momento, pá, tinhas alguma coisa? Eu não acho que seja assim tão relevante, nem acho que seja válido o suficiente. Seria possível, seria necessário fazer isso numa escala gigantesca para que fosse estatisticamente válido. Da mesma maneira válida. Como se estivéssemos a falar de outra coisa qualquer. Ele dizia exatamente o mesmo e eles arranjaram um conjunto de contextos e tiraram métricas nesses contextos. Não. Eles procuraram atividades específicas. Lá está, contextos. Exatamente. Não, atividades específicas. Como não. Tu dizias há bocadinho, que estas coisas, estas coisas, utilizadores. Estas coisas durante o arranque não variam. São sempre iguais. Sim, sim, sim. A única coisa que varia ali é o hardware e por exemplo a build de dependências para diferentes arquiteturas. Claro, sim. O que claro, é diferente, sim. O que é diferente da utilização por um humano é muito diferente. Não, o CodePath é o mesmo. Sim, isso é como qualquer benchmark. Tu fazes um benchmark e as métricas, os gráficos do benchmark não têm nada a ver com a tua utilização daquele equipamento. Então, é uma coisa que acontece, por exemplo, com a análise de hardware. Agora, é um benchmark, é uma métrica, é uma comparação. Percebes? É uma métrica de referência, uma espécie de amostra de controle para outros contextos. Isso, uma métrica de base. Uma que fosse válida e aí é que está a diferença. Teria que recolher informação sobre a utilização do Firefox para que se pudesse determinar qual ou quais seriam as que seriam válidas, certo, para se funcionar como referência. E isso porquê não me parece que seja possível. Porquê que usaram estes contextos e não usaram outros distintos? Isto tem, porque sim. Não, porque consideraram não, não estes, é porque sim, porque não. Mais... Porque isto é o que causa... o que eles procuraram aqui foi... procurar estas métricas que são que não têm a ver com a forma como tu utilizas as coisas. Tu falas das diferentes variações, ou seja, eles foram buscar arquiteturas, foram buscar equipamentos, foram buscar uma série de coisas que eles consideraram como válidas e foram buscar, lá está, como dizia o Miguel. Não, eles, não bem, eles foram para procurar coisas, o maior, valores uma, de referência. A maior a variação de situações possível para ver o que é um problema, por exemplo, específico de arma, ou um problema específico que tem a ver com e vamos lá ver, com drivers. O que é diferente. É diferente. E queres-me dizer que se eles quisessem dizer assim, se abrires o Firefox e fores ver um vídeo de 4K no YouTube, a métrica é esta. Se abrires o Firefox e entras no Gmail, que eles gostam muito do Gmail, a métrica é esta. Não, eles não conseguiam inventar este tipo de contextos? Para... A questão é que a variação é demasiado elevada, porque isso era entrares e fazes uma coisa. Normalmente tu entras no browser e fazes milhares de coisas diferentes durante uma sessão. Não, mas sim, eu sei, mas esquece. Então, mas não esquece, porque cada uma destas coisas... Mas quando queres valores de referência, eu também num XPS 13, nunca tenho aquilo instalado, ou seja, eu nunca acabo... Eles fizeram isto certamente acabando de instalar o sistema operativo. E quantas vezes é que tu tens o sistema operativo acabado de instalar? Um minuto. Porque ao fim de um minuto já tens o teu software, as atualizações daquele dia, mais um pacote de linguagem. Mas não foi só isso que eles fizeram. Mas não foi isso que eles fizeram só. Mas o que eu estou a dizer é que e se me deixares acabar o... 22 é diferente do teu Ubuntu 22. É. A partir de quando? A partir do momento em que tu instalas um Chromium e eu não, por exemplo. Logo aí e o teu sistema já é diferente do meu. Sim. Agora, eles arranjaram uma forma de uniformizar para tentar extrair resultados. Chama-se método científico, lá está. Não foi e só não isso. E não quiseram fazer para este tipo de coisas. Claro porque que não é só porque isso, não é há prático. Sempre uma série de fatores. E porque não é prático sequer. Epá. Porque, isso é a diferença entre as ciências exatas e as ciências porque, humanas. Mas aí temos porque, um gajo aqui não, nas ciências é só isso, humanas não é só também isso. Para falar sobre isso. É que há, agora, para recolheres algo que seja válido para o que tu queres, seria, era necessário analisar dados de milhões de pessoas para decidir o que é que era válido. Já existe, essa ciência também já existe, não há, exatamente. Sim, mas não é possível fazer essa recolha. Praticamente, na não, prática, não, não, não é possível. Possível. Não há vontade. Isto não, é como não é possível. É como não, tudo tu resto. Não podes andar é assim, a recolher. É uma questão de tu, não podes, andar a recolher esses dados de como é que as pessoas utilizam o software. Não, tipo, seria uma evolução de lei, para começar. Isto começa a parecer aqueles programas do futebol, pá, em que o moderador não, tem que entrar não, em campo. Senhores, tenham calma, tenham calma. Mas pronto. Agora, de facto, aqui lá está. Acho que... volto a dizer, eu ficava muito contente havendo o problema que se, é assim, qualquer conversa sobre snaps fala sempre na compressão. Não há conversa nenhuma sobre snaps que não toque mais ou de leve ou mais profundamente na questão da compressão. Uhum. Quando há compressão tem que haver descompressão e um gajo não sabe qual é que é o valor da descompressão. Sabes? Esta é a minha dúvida. Sabes o cenário pior? Tu ainda não me disseste e não é possível sabe, e eles também sabe, não fizeram não, essa sabes métrica. Qual é o cenário pior? Que é aquilo que o DF te diz. Sim, o DF diz, mas não é isso que eu quero. Eu não quero o cenário pior, eu quero saber quanto é que o meu Firefox em utilização me está a ocupar do meu disco. É uma coisa simples. Não é quanto é que o kernel me mostra, não é quanto é que o DF. Não é. Efetivamente, qual é o espaço de disco ocupado pelo meu Firefox. E isso engloba o fecheiro do snap e envolve também o resultado da sua descompressão. Pequena, média, gradual, não. Agora, tem aqui dois padrões. Ou então dizem-me assim, não é disco, é RAM. Ok, vou ter que ir comprar mais RAM. Eu percebia isso tudo. Dissessem-me qual era o valor. Arranjem-me um valor. 2, 3, 5, 50. Isso é possível de existir. E se me disserem assim, ninguém usa o Firefox só com um separador. Acredito. Mas se calhar, se eu tiver um gráfico que diz assim... O Firefox a ver um vídeo com um separador apenas tem esta ocupação de disco. O Firefox com um separador apenas num Gmail esta ocupação de disco. Ou seja, casos particulares e específicos, pá, que não são reflexo de utilização de nenhum utilizador. Eu acredito, e dou-te razão, Diogo. Agora, também os softwares benchmark não são, e eles existem e alimentam páginas e páginas de revistas. Também os contextos que eles inventaram, ninguém se limita a abrir o Firefox. A pessoa abre o Firefox e depois faz coisas. Mas o que eles estavam, Tiago, o que eles estavam aqui a procurar resolver era o problema do tempo de arranque do Firefox. Eu percebo apenas isso. Agora, o que eu estou a dizer é, se eles quisessem mesmo dar-te essa métrica, acredita que eles arranjavam forma de te dar. Eu acho que não é fácil criar cenários que fossem válidos. Mano, se fosse fácil qualquer um fazia. Isso é o que eu costumo dizer no trabalho. Não só isso. Tu não tens forma de recolher um cenário que... para saber... informação sobre cenários, sequer para saber como é que poderias construir cenários válidos. Podias criar coisas completamente abstratas, como as tu que disseste, em que abre o browser e abre um site qualquer específico e faz uma atividade muito específica naquele site. Mas isso depois... Não era relevante. Não. E, além disso, a minha experiência prática diz-me que também não seria útil essa métrica. Porque não eu já sabemos. Acho que. Eu sei. Não tens a métrica, não sabes se é útil ou não tens a métrica sequer. Sei, porque eu tenho máquinas em que frequentemente estou com o disco praticamente cheio e cada vez instalo mais snaps e não noto diferença. Uhum. E não noto diferença com vários snaps abertos. Bem, okay, e como o nosso Lavoisier diz, exatamente, ainda não acabamos o tema, mas fica para o próximo episódio. Está na hora de fechar o episódio. E resta então dizer-vos que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Corujinha, Tiago Carrondo, e pelo Lavoisier, Miguel, e editado pelo senhor podcast, o Alexandre Carrepes. E até para a semana. E para a semana a mais.